antes ou a vinda do redentor. Você é africano e eu também sou. Eu sou você, você sou eu. Somos todos iguais frente ao Criador.